Temerchef. 40, Guarulhos, copia. Só um minuto. 3155, 340 já aprovado. Prepare a Rael. Janeme 314, vai ingressar a Juliette, portão 05. Juliette para 056, 314. Solo, boa, azul 4032, livrou. 4032, bem-vindo para o Chega Via Alfa e reporte essa Juliette. Alfa, Chega Via 327, 53 a bordo, alternado Salvador com 2 horas de autonomia. Cuidado, Índia Alfa, 18,5 ponto de espera torre, o ajuste no 009. Índia Alfa, vai aumentar 18,5, Xenem 327. Boa noite, 07, vento 90 graus com 14 nós, tem pouso livre, pista no 0807. Livre pouso na 10187. Um 5401, decolou os 30, controle em 11935, boa tarde. 1935, boa tarde. Controle Salvador Trip 5401, na sua escuta. Trip 5401, contato radar na decolagem, prossiga conforme autorizado, submantém o nível 300. 5401. Atalha, o espaço de fora. Bisquiosque, uniforme, chame a torre, 1986. Atalha. Bisquiosque, uniforme, reporte ao final de 3 milhas, cabe ser 17. Boa noite, 07. Alô, 32, ao livrar direito no 21, décimo 9. Da Juliette, 4032. Ingresse pela Juliette, portão 08. Azul 4032. Juliette, 8, azul. Escutam. 807, táxi Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette, 04, 1807. TAN 3155 para cópia. Prossiga TAN 3155. Salvador Guarulhos, nível 340. Decola da pista 10 com curva direita, subida da EL. Até a posição Leda, após Leda Bidev, onde intercepta Upper Whisky 50. Transponder 5120, controle em 1935. TAN 3155. 3140, Leda, Bidev, Uniforme 25, Zero. 6327, decola 34, controle 119, decimal 35. 0935, 6327, bom dia. Bom dia. Só 3192, pista livre, tem um 3 pouso, uma centena no 49. repouso na 10319. 94240 para Curumem 0, tem carro meu. Objeto 5729, aciona identificação, autorizado chega da BONF, desse mantenha 4 mil pés, o ajuste no 009. Controle Salvador, Xané 6327, passando 2300 na DAEL. O Xané 6327, contato radar na decolagem, prossiga conforme autorizado, submantenha o nível 240. 240, prossegue de acordo com autorizado 6327. Autorizaria a lida da presente por 6327. Mantenha a saída 6327. Pushback, acionamento no 3, o gol na 649. 649, coordene a, com a equipe de solo para 09 da companhia que parque à sua esquerda no 4, inicie no 03. Está ciente, vai coordenar aqui, o aeronave vai entrar no 4, vai chamar táxi, gol na 649. Usado para Oeste Polares, mil pés, 17 decola direita, vai direto, consegue direto para a plataforma. Acione o transponder 0115, controle 1935 e atua em 1186. Lima Bravo Alfa. Bravo Alfa, para Oeste Polares, mil pés. Boa, tá 3192, liberal. Lima Bravo Alfa, informe pro B. É, conta aberta. Jorge a bordo, ciente, chame na frequência da torre 118.6 para acionamento de táxi. 3192, chame essa Juliette. Ah, essa Juliette, 3192. Lima Bravo Alfa, autorizado acionamento, reporte para táxi. Zuno 92, táxi em frente, mantenha a posição antes da interseção Índia, ok? Em frente, antes da interseção Índia, 3192. Controle, Xané 6327. Prossiga. Solicito 1180 como nível final. Xané 6327, aguardo coordenação. Xané 6327, submantém o nível 180, autorizado como nível final. Autorizado como nível final, Xané 6327, nível 180, assim que possível coordenar, solicita para o Edilhaus 6327. Mantenha a saída, 6327. Para Manati, 17, direita, checa, pregos, 0125, transponder, controle 0935, ator 186. Mike Eco Victor. Mike Eco Victor, manda aqui, meu pé, 17, curva direita, checa, caprego, controle 119, decimal 35, controle 118, decimal 6, transponder 0125, Mike Eco Victor. CLB? 03, senhor. 03? Chame a frequência da turma, o Mike Eco Victor. Tá na Índia, o 3-1-10. Ok, ingresse pela Índia, portão 03. Índia, portão 03, obrigado. 9354, confirme estabilizado. Afirmativo, chão. Complete final de minha torre 1986, 9354. 1986, obrigado. Zona 55, autorizado, chame táxi. Para um ataque, 3155. Para o táxi, 1649. Está com 89, 2 horas e 30, Aracaju. 5-4, boa tarde, tráfego avistado, pista livre, tem autorizado pouso, vento 1-1-0 graus, 1-6-12-9. Ajuste, 1-0-0-9. É livre oposto, não comei nossa. E direita, 18 metros, vou responder o meu contra 9, obrigado. Lima Bravo Alfa, autorizado, táxi é porte para ingresso na pista. Bravo Alfa. Fica para mil pés sobre o mar. Olimp 03, desse mantenho na mil pés, o ajuste na 009. Na 009, deixando na mil pés. Salvador, boa tarde, mano 649.090, tá pronto. Gol no 649, boa tarde, após a passagem do Airbus da TAM na curta final, a Lima tem pistão zero. E após o pouso do Airbus, a Lima tem 1-0, agora 649. Firme. Será possível de considerar a restrição de velocidade pelo para 5729? Liberado da restrição de velocidade, 5729, desça para 2000 pés, o ajuste na 009, autorizado ILS, ex-rei da pistão na zero, reporte estabilizado no localizador. Liberada a restrição, descendo para 2000, autorizado em LS, aqui vai dar 1-0, porta na atividade do localizador, web 579. Liberado a restrição, Mike é convido para o ataque. Mike é convido, autorizado o táxi, reporte para ingresso, pista no 7. Porta na ingresso, no 7, o outro, então. Ok, fica atento à esteira de turbulência da aeronave na curta final para pistão zero, cruzando o eixo da 17. Quando pronto, autorizada a decolagem, vento 1 centeno no 4 nós. Lima Bravo Alfa. Mike Eco Victor, porta de espera da ordem. Aqui é Covito, alinha e reporte quando estiver pronto para decolagem, pista 7. Alinha e reporte da ponta, Covito. Tá, 9354, sala os 44, a livrar direito no 21.9. 219, tá, 9354. Lima Bravo Alfa, decola 44, controle 119, decimal 35. 119935, Bravo Alfa. Gol no 649, pista livre autorizada a decolagem 090 graus, 149. É, livre decolagem 190, gol no 649. Bordão, vai ser curto, pronto, decolagem. Está observando o Lima Bravo Alfa. Que mantém a separação do álcool mesmo, autorizado a decolar pista 17, vento 090 graus, 104 nós. Isso, Galeão, 4 horas e 14 minutos. 169, Galeão, qual a autonomia? 4 horas e 14. 3155, táxi autorizado, Juliette Alfa, ponto de espera 1186, altímetro 009. Juliette Alfa, 009, tá 3155. TAN 9354, da passagem à aeronave da companhia livrando o pátio 1, após ingresso pela Juliette, portão 10. Ok, após o colega, vai para o 10, TAN 9354. Condições visuais, autorizado para o direto Manati, informa o tráfego 12 horas, 3 milhas, está mantendo no 1000 pés, é um Sierra 76. Mike, é comigo. Mas que a Covito Ciente está com a aeronave no visual. Controle Salvador, boa tarde, passarelo 2231, aceita informação, Romeu. Passarelo 2231, aciona identificação, autorizado chegada a Mari, desse mantém o nível 050, o ajuste no 009. Mari 050, 2231. Controle Salvador, boa noite, 649. Voo no 649, contato radar na decolagem, prossiga conforme autorizado, subir e mantenha o nível 240. 240, voo no 649. Objeto 5729, complete final chama a torre, 1186. Complete final chama a torre, 186, boa tarde, 739. Roda da 3155, próxima espera da 10, pronto para decolar. Salvador, muito boa tarde, Web 79 estabilizado no NDS da 10, baixada gravada. Objeto 579, completa aproximação, aguarde informação pista livre, número 1 para pouso, 1 CT, número 12 é nosso. Completa, aguardando pista livre, 579. 2, Salvador, na 3, 155, espera do 10, pronto para decolagem. A linha decola sem parada? Afirmativo. Autorizado ingresso decolagem sem parada, vento 1 CT, número 612 é nosso, 3155. Além de cola sem parada no 0, tá no 3155. 579, complete aproximação, número 1 para posto tomar em pista livre, informa a aeronave Airbus da TAM, ingressando para decolar sem parada. 579. Salvador, China 6314, boa tarde. Confirme? Oceanã 6314, saída prevista para Petrolina, por gentileza. Qual é a rota e o nível? Rota. Zulu 20 e o nível 3. O nível vai ser um pouquinho mais baixo, nível 300, por favor. Ok, então eu vi superior, Zulu 20 é Momoflock. Momoflock, obrigadão. 729, o vento é de uma centena com 1,612 nós. Ajuste de altímetro 1009. Pista livre, tem autorizado o pouso. Autorizado o pouso, ajuste 009, web 739. Então 31155, decola 50, controle 119, decimal 35. 1935, muito obrigado. Tenha uma boa tarde. Boa tarde, bom voo. Muito obrigado. Boa tarde, é o 3155. Só 3155, contato radar na decolagem, prossiga conforme autorizado, submantenha o nível 340. 340, possibilidade para armas da EL. Autorizado da EL, 3155. Obrigado. Olimpo 03, confirma intenções. Teve o pés por alguns minutos e após prossegue para circuito tráfego. Ciente, Olimpo 03. Permanece sobre o mar, nessa altitude. Ciente. Controle, Papa Romeo, Índia November Alpha, solicita atenção para 2.000 pés. Papa Romeo, Índia November Alpha, submantenha 2.000 pés. Submantenha 2.000 pés, Índia November Alpha. 729 até o 612 na missão. Até o 612 na escuta, 729. Controle Lima Bravo Alfa na 19ª milha, já em contato com a plataforma. Gente, confirma estimado para pouso, Lima Bravo Alfa. Ok, estimado para pouso aos 58. Ciente, frequência livre para coordenação. Alfa. No 649, chame Centro Recife na 3325, alterno no 288. Poderia confirmar só a primária? 1-3325 no 649. 3325, obrigado. Do 2231, desça para 2.000 pés via chegada a Mari, o ajuste no 009, autorizado LS X-Ray da pista no 0, reporte estabilizado no localizador. 2.000 via, reporte estabilizado no localizador, 2231. Salvador, este é o voo 9925. Gol 9925, acione identificação, autorizado chegada BONF, desse mantenha 4.000 pés, o ajuste 1009. 1009 para 4.000. Web portão 7, ok? Portão 07, 5729. Portão 7, 729, grave. Mike Eco Vitor, frequência livre para coordenação. Camarada, Grécia. Olimpo 03, na proa do farol de Itapuã, reporte Itapuã. Olimpo 03, confirme, vai prosseguir para pouso? Vai fazer 6. Ciente. Salvador, boa tarde, o Azul 4118. Informação, Romeu. Bruno 755, acione identificação, autorizado chegada a Bonf, desse mantenha o nível 050, o ajuste no 009. 050, ajuste será o no 009, solicita procedimento ISC Bruno 0, após pelo voar direto 366. Chegada, guarda para ILS ISC no 755. 755. Solo, só por gentileza coordenar com o centro nível 300 pro 4118, no aguardo da cota. Ok, então eu vou acordar assim, só um minuto. Obrigado. 255, chame centro Recife no 3325, alterno no 288. 3325, 288, obrigado. Confirme estabilizado. Afirmativo, estabilizado, LS da 10.